lembrei de antigas, estranhas canções. De um mundo perdido nas brumas do sol. Tavernas no fundo das ruas em paz. Busquei no silêncio das pedras do cais. Vozes que o vento do norte me traz. Murmúrios calmos das ondas do mar. Muros tão velhos imersos no sal. Quais os caminhos onde chegar? Que disse que eu quero cantar versos vazios que somem no ar? Quem foi que disse que eu quero calar? Deuses de pedra irão se quebrar. Profanas canções de Eurim, nos vales profundos de mundo sem fim, rompendo as amarras do não e do sim, antigos meus mestres, antigos em mim. Vou cantar as profanas canções de Eurim, nos vales profundos de mundo sem fim, rompendo as amarras do não e do sim, antigos meus mestres, antigos.